Precisei de tempo pra entender teu tempo e colocar em dia os meus sentimentos. Tua voz me dizendo não bagunçou. Te sigo à risca o que dizes pra mim. Pode parecer loucura, mas eu vou seguir. Mesmo sem entender, me submeto. Sinto teu cuidado, mesmo quando soa tão pesado. Eu sei que é por amor, é tudo por amor. Pai, tu és o meu castelo forte, é meu herói. Eu sempre venço quando ouço a tua voz. Eu sei que é por amor, é tudo por amor. Hoje sigo à risca o que dizes pra mim. Pode parecer loucura, mas eu vou seguir. Soa tão pesado. Eu sei é por amor, é tudo por amor. Pai, tu és o meu castelo forte, meu herói. Eu sempre venço quando ouço a tua voz. Eu sei que é por amor, é tudo por amor. Não me deixe te deixar. Pesado, eu sei é por.